conjura tamanha, sempre a correr o deserto, sem abrigo na montanha, só fica pelo caminho, pelo caminho de mel, só para voarmos do ninho, nas asas que Deus nos deu. Creio, amigo, que o silêncio é sorte, creio, amigo, que a vontade é lei, creio, amigo, que varia a sorte, e no sonho nada encontrei. Creio, amigo, que varia a sorte, e no sonho nada encontrei. Sei bem aonde vou. Se há coisas que te não digo, é que ninguém me ensinou. Vem comigo à descoberta, a vida é porta fechada, e a mão está de se aberta, sempre que tombas na estrada. Creio, amigo, que o silêncio é sorte, creio, amigo, que a vontade é lei, creio, amigo, que varia a sorte, e no sonho nada encontrei. Creio, amigo, que varia a sorte, no sonho nada encontrei. A vida é destino aberto, uma longura tamanha, sempre a correr o deserto, sem abrigo na montanha, só fica pelo caminho,